cidade grande. Sei que existe um amigo verdadeiro que nunca vai deixar você tão só. Sei que existe uma esperança se estás disposto a ir até o fim. Jesus e você. Pra você que já não tem amigo, eu sei que eu sou é um triste fim. Sei que existe um amigo verdadeiro que nunca vai deixar você tão só. Sei que existe uma esperança se estás disposto a ir até o fim. Jesus e você. Do seu mundo, se os seus sonhos estão estilhaçados, meu amigo, sonhe novos sonhos, uma realidade a começar. Sei que existe uma esperança se estás disposto a ir até o fim. Jesus e você. Sei que existe uma esperança se estás disposto a ir até o fim. Jesus e você.